896, autorizada a sinal ILS, foi repostabilizado. Voo 896, reportar estável na chegada X-Ray. Voo no 714, Aracaju 230, Golfo 677, decola no 0, curva à esquerda, Pucajama após direto, 50 no 1, no controle no 208. Cruzado nível 230 para Aracaju, Golfo 677, saindo da Pucajama, chama direto, decola no 0, você curva à esquerda. Responde 50, 1-1, controle de saída 1-2-0, 5-1-8, está pronto para o pushback na posição 2. Tem livre chame táxi, voo no 714. Vai botar o táxi. Voo no 805, copia? Copia, né, Scott? Prossegue. Voo no 805, Natal, aprovado nível 370, via Pêsulo 1-0. Decola da pista 1-0, perfil de saída Pucca, transição Zipar. Responde 5024, controle no 208. Está autorizado para Natal, nível 370, Pêsulo 1-0, decola 1-0, Pucca Zipar. 5024, transponder, 208 o controle, voo no 805. 805, correto, chame pronto. Está pronto, puxe e aciona no 01, o gol no 805. Número 2, aguarde, gol no 805. Essa é a escolha. Da sinal ILS, X foi repostabilizado. 2013, pode utilizar na X-Ray, sexta parte. Para o taxi, voo 17 no 4, tem 126 a bordo, autonomia de 1,56, alternando Salvador. Gente, vou no 7 no 4, Índia, não posso a torre no 8, 9, 5, ajuste no 0, no 3. Sim, tá, ponto pera a torre 2, 9, voo 7, 1, 4, 5, Azul, 4062, desça para 2000 pés, ajuste no 0, no 3, autorizada a final ILS, é que foi reposto estabilizado. É, 2000, o ajuste padrão, estabilizado, passo, 0, 0. Voo 994, gente da Charan, da sua estrada. Voo 994, Maceió aprovado nível 350, via Peruíque 58, Arago, DCT. Decola da pista 10, perfil de saída Puca, transição Caju, curva esquerda. Transponder 5020, controle 1208. D50, 358, aberto. Puca, Caju, curva esquerda, 0020, eu controle 208.9. 994, correto, chame pronto. Vale, claro. Solo Salvador, boa noite. Gol 896 na Fox Trot. Boa noite, 96. Alfa, mantenha-se da Juliette. Alfa, mantenha-se da Juliette. Gol no 896. Passou externo agora, baixar travado, 5344. 060 graus, 062 nós, pouso autorizado, pista 10. Autorizado, pouso na 10, 5344. Troia, igual no 734, ponto 0 na 10, pronto. 7 no 4, ciente, mantém a posição. Mantém, 7 no 4. No 7 no 4, após a segunda curva, vou manter. Faz tráfego ali, mantém igual no 7 no 4. Então, 3170, acima da identificação, autorizada a chegar da Mar e disponível de voo 050. Está estabilizando no X-Ray, no campo aviso, 4062. Azul, 4062, chame torre, 1895. 1895, boa noite. Sou Juliette, 1895. Boa noite, 96, observe o tráfego da companhia, terminando o putback após Juliette 04. Juliette 04, 1895, aguardando. Tá, nós temos 153 a bordo, 12h40, alternando Maceió. 101805 Índia, no ponto para chametorno no 895, ajuste no 013. Índia 1895, grato, boa noite. 4080 graus, com 109. Pista livre agora, autorizado a decolar. Livre decolagem da 10174. Automotor, boa noite, Trip 5344. Trip 5344, Kilo, Pátio 3, posição 05. Kilo, Pátio 3, pro 05, 344. Salvador, boa noite, 05, ponto espera, 90, pronta. Mantém ponto espera, agora as instruções, 05. Mantendo, grato. Baixa travado, 4062. Pouso autorizado, pistão 0, 080 graus, 089, 4062. E pouso na pista 90, 4062. No 714, decolou aos 32, 1208. 308, no 714. Controle, gol no 714. Gol no 714, contato radar, saída Pouca, sob manter a nível de voo 230. Pouca 230, no 714. Tráfego na curta, ali mantém. Tráfego na curta, ali mantém. Volume 606, Campina Grande, 390 aprovado, via Pêsulo 10, Neuma, após direto. Decolada pista 10, perfil de saída Pouca, transição Zipar, curva esquerda. Transponde 5025, controle 1208. Pouca, transição Zipar, Zulu, Índia, Papa, Alfa, Romeu. Decolagem autorizada, pista 10, 060, com 8, não é? 060, correto, chame pronto. Salve, Salvador, Azul 462 e Branca. Azul 462, táxi via Alfa, Kilo, Pátio 3, posição 06. Alfa, Kilo, Pátio 3, posição 06, Azul 4062. 805 aos 36108. 208, obrigado, boa noite. Ligou 1805. Gol 1805, contato radar, saída Puca, submetendo nível de voo 370. Puca 370, gol 1805. Então, 3170, desça para 2000 pés, ajuste 1013, autorizada a final ILS, aposta posta avisada. 2013, 1-7-1-4, chame 136, na frequência 1-2-5-4-5, alterna 1-2-6-8-5. 1-2-5-4-5, alterna 1-2-6-8-5. 1-2-5-4-5, 1-2-6-8-5. 1-2-5-4-5, 1-2-6-8-5. 1-2-5-4-5, 1-2-6-8-5. Localizador, tá 3170. Tá 3170, chame torre 1895. 29. Voo 1805, chame centro Recife na frequência 12545, alterna 12685. 2545, 2685, voo 1805, obrigado, boa noite. Salvador tá 3895. Tá 3895, tá 3170. 3170, na final, cheque o trem, vento 070 graus, 089. Pouso autorizado, pista dele. Final baixou e travou, tá 3170. E a Sanar chame táxi. Salvador, voo 1896, com a informação Delta. 1896, formação em curso Delta, copia. Próxima cota. 1896, João Pessoa aprovada nível 370, via Peruíbe 58, Recife após direto. Decola da pista 10, perfil de saída Puca, transição Caju, curva esquerda. Transponder 5023, controle 1208. Autorizado João Pessoa, 370, São Peruíbe 58, Recife direto, Escola da 10, Puca, Caju, curva esquerda, transponder 5023 e o controle de saída 12098. Boa noite, 96, correto, chame pronto. Obrigado. São Salvador, tá 3170, livrou no zero. Tá 3170, Alfa mantém a Santa Juliette. Alfa mantém a Santa Juliette, tá 3170. Hotel B? Gente, gol no 606, táxi em frente, Índia, ponto para chame torno no 895, ajuste 1013. Juliette, 0 6 3 1 7 0 Juliette 06.